não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Pra entender, não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Pra entender, não é fácil, não é fácil, não, não, não, não, não é fácil. Pra entender, todo mundo louco. Não é fácil, não é fácil, não, não, não é fácil. A todo momento tem alguém morrendo, buscando seus ideais, mas vive em tormento. Querem para si um futuro, mas em seus objetivos não estão seguros. Movidos pela sua própria razão e acabam vivendo em escravidão, que muitas vezes leva ao suicídio. Ou então se entrega às drogas, que é a maior perdição. A sociedade se diz preocupada com a situação, e nos bastidores conversas de vacilão dizem que pra este mundo não tem mais solução. Que decepção ver o povo morrendo de fome e frio, e se conformam dizendo que é normal no Brasil uma vida que ninguém nunca viu. Só falta o homem se vestir com um barril. Muitas amigas eu já vi morrer, só queriam uma situação melhor pra viver. Outras não tiveram a chance nem de conhecer o seu primeiro filho, nem viu ele crescer. Não é dessa maneira que eu quero viver. Espero que você possa me entender. Eu quero melhora na nossa situação. Eu quero vitória sobre a opressão. Eu quero conquista pra todas minhas irmãs. Desejo de tudo pra mim e pra você. É, irmãs, eu sei, não é fácil entender. Eu sei, eu sei, não é fácil entender. Não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil entender. Não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Não é fácil entender. Não é fácil, não é fácil, não, não, não, não, não é fácil. Não é fácil entender. Não é fácil, não é fácil, não, não, não é fácil. Eu sei que você pode não querer me escutar, quando certas verdades tenho pra te apresentar. São fatos vividos, momentos presenciados, muitos deles até melhor nem ser mencionado. Você tapa seus ouvidos pra não ouvir a verdade, fecha os olhos pra não enxergar a realidade. Não abre a sua boca pra dizer o que sabe. Você pode até precisar da minha ajuda mais tarde. Qual é? Acha que sou um louco, fanático, religioso? Porque sou da periferia, só sei dar e levar socos. Chega mais, eu tenho ideia pra trocar com a vida que você viveu. Na minha, né, louco de querer entrar. Chega, vou parar, não quero mais medir forças com ninguém. Quero unir ideias que vai muito mais além. Sair do rumo da perversão, achar um caminho sem precisar virar um ladrão, assaltante de banco, assassino ou traficante, ou ficar perdido vacilando nesse mundo gigante. Vamos pensar juntos pra saber o que fazer. Mas no dia em que vivemos, meu, eu sei, não é fácil, não é fácil, não é fácil entender. Não é fácil, não é fácil.